que baile do Borel, que conheci alguém com a boca de mel. Foi, foi, uma morena linda, foi um avião. Só de pensar já mexe com meu coração. E eu já não aguento mais e vou falar o que é. É que pretendo que seja minha mulher. Vai, escute meu amor o que eu vou falar. Eu tenho tanto pra poder te dar. Já dominou meu coração. Amo você, minha paixão. Quero passar onde estiver, só pra te ver, linda mulher. Quero ouvir, vamos lá. Te quero, meu amor. Pra sempre vou te amar. Ah, ah, eu vou te conquistar. Te namorar, é te namorar. Quero ouvir, vamos lá. Foi num dia lindo, lindo como o céu, que conheci alguém com a boca de mel. E eu ainda não sei de onde ela é. De uma coisa eu sei que é uma linda mulher. E vou mandar um alô para os funkeiros bigões. Pare com isso, não somos alemães. Mas a funkeira, pra que brigar? Pare com essas brigas e vamos todos se ligar. Esqueçam tudo e olhem pro céu. Que eu te conheci, não foi no country e nem no colégio. Não, não, foi num dia lindo, igual ao céu, na quadra da Unidos do Borel. Com fé e muita garra eu irei lutar, que um dia eu irei te conquistar. E esse dia chegará, eu vou poder te namorar e te abraçar. Satisfação, vou começar com o Borel que é sangue bom. Rio comprido, Iriri, Morro do Engenho, Camuri, Cidade Alta e a Playboy, e todas as galeras lindas lá de Niterói. Vai, vai, Borel e o Catambi, e a Vila Kennedy, Estrada da Posse, Guadacardi. É Guadacardi. Quero ouvir, vamos lá. Morro do Amor, Pau e a Gamba, Salgueiro e o Turano, e o Arara. É, e o Arara. Quero ouvir, vamos lá. Ilha do Fundão, Fundão, Andara e Pavão, Mangueira e o Tuíte, e o Mineirão. É, e o Mineirão. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, La mejor música para usted. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. You like the bass. Olé, olá, Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. Yeah. Eu quero ver a bala sacudir a massa. Ninguém pode parar. O salgueiro força e pira. Ninguém pode parar. Vem com